Jesus Salvador. Bom dia, bom. Bom, no 556, a gente vai informar com o papá, solicita autorização de tráfego. Para 556, bom dia, pronto, Fábio. Pronto, Fábio, vou no 556. No 556, autorizado Galeão, via P-November 857, após Monsur, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue o perfil de saída da El, Leda e Irumi, Astana 5456, controle 119.35. Autorizado para Galeão, Rio de Janeiro, nível de voo 360, UP-November 857 até Monsur. Decola P-0, curva direita. Perfil da saída da El, Leda e Irumi. Aciona 5456, controle 119.35, gol 1556. Para 556, protegimento correto no quadro, chame pronta. Chamará o gol 1556. Pai, forma 2, tráfego para 1-0, aguarda na cabeceira no 7. Libera o hotel, agilizando se possível à esquerda. Vou fazer a minha pedra, está apertado. Ahead, American 5, back with us. Yes, we're parked over here at position 7 on the apron. And thank you and have a good day. Thank you, thank you very much. So, okay, frequency. Good morning. Good morning. Viva Ponto 62? Assinante 10090 graus 119. 62, baixou, travou. Azul 4207, bom dia, pronto, Fábio. Azul 4207, autorizado Guarulhos, via Cruzeiro 1-0, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5436, controle 119.35. Alô, bom, 1162, bom dia. 1162, bom dia, segue via Alfa, a porta está de Juliette. Alfa, está em confirma, já parqueado? Positivo, já parqueado, pessoal segue. Grato, bom dia, Mike, inquieto. Bom dia, Boca Vale. Lima, Papa Mike, bom dia, informação em curso é Papá. Pronto, cópia, cheio. Prezado, CA Índia, Eco Índia, 500 pés, decola com Proa Norte, da 1-7, em coordenação com a torre, aciona 0157, controle 119.35, torre 118.95. Mike, Confirma, Fátima. Confirma. Gente, Pátio 4, para acionamento táxi, sem o torre 1-1-8-2-9-5, Lima, Papa Mike, bom voo. Lima, Papa Mike, prossiga. Segue via Alfa e Porta de Juliette. Alfa, chamarante, você é Alfa. 1162, Juliette, Portão 10, Pátio 1. Juliette, Portão 10. Santiano, baixa a travada, essa é a minha apresentação. Deixarei 6200, que é legal, 015, dentro 090 graus, 109, alto, 0.0090. Número 250, segue via Alfa, Juliette, Portão 2, Pátio 1. Alfa, Juliette, Portão 2, Pátio 1, obrigado. Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, a bordo, 3h30, Vitor Hotel Delta, autorizado sobrevoo, com esse voo local, Rima Rima, sobrevoo na paralela, decola em coordenação com a torre, com Proaçu, altitude de 500 pés, aciona 0167, torre 118.95, controle 119.35. Delta, para acionamento e decolagem, chame torre 118.95. Vitor Hotel Delta, prossiga. Pista que decola e pátio. Já foi coordenado com o controle do litoral sul inicialmente, autorizando a decolagem a partir do ponto de espera da 17, reporta para início da decolagem. Ok, autorizado, decolagem oficial, vou botar fora de som, vou colocar só com o controle, sobre o litoral. Com a torre, aciona 0156, torre 118.95, controle 119.35, movo 1. Passando a 0 na atualização de pouso, que é legal na 0.5. Tio para a cena de decolagem, chame torre 118.95, Bravo, Serra, Serra. Vitor Lima, Edson, reporta na Feliz Serra, Machado Travado. Reporta na Serra, Machado Travado, Vitor Lima, Edson. Meia, posição 04, solicita autorização para pushback e acionamento. tirar seu solo 45, chama solo 209. Tirar o solo 24, solo na frente da porra. Gente, eu falei para tomar aí pro segundo controle para o Luiz Capuando, considera que o decolagem 46, chama o controle em 119-35. Chamando o controle 935, para o Capuã, graças, quero bom dia. Foi, já passou o Victor Lima X-Ray, passando externo na baixada travada. Gente, botar o Victor Lima X-Ray, autorizado o Fuso 100, 100 graus, 119. Alto no fundo, camiseta 10, Victor Lima X-Ray. Continua o Pátio Celestino, o Victor Lima X-Ray. É o Pátio 3, senhor. Gente, Pátio 3. Alfa Romeo Bravo Serra Serra, prossiga. Gente, no site 4 de estacionamento, confirma o PB, 0 único. Porta, pronto, o porta abaixo. Alfa Romeo Bravo Serra Serra. Escuta. Confirma a distância que se fosse da paralela. Altura de Pituaçu, então, Papa Romeu Vitor, Hotel Delta. Bota pra fora da decolagem, a partir daí. Confirma. Bravo, Serra, Serra, na parte 4, 3, 0, táxi, reporta na Oscar, para a sua decolagem, confirma, pai, decola a partir de quando espera. Então, Vitor Lima X-Ray, considera que é o solo 49, ele foi a última solo, 1219. Vitor Lima X-Ray, confirma a operação X-Ray. Atente, taxi V Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá, atente ao sinalizador. A 55.000, queria as informações do táxi. Começa a solicitar autorização para táxi com 163 a bordo, 3 horas e 37 de autonomia, alterna a campina. Número 556, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118 de semana de 5, ajuste na 014, bom voo. Táxi autorizado via Índia, no ponto de espera da pista, no 0, chama torre 118 de semana de 5, bom voo, 1014. Azul 4207, eu sei que o Boeing da Gol, entra na retaguarda, coordena com a equipe de sala, chama táxi. O Boeing entra na retaguarda, ele não tem que estacionar na retaguarda, táxi, para a decolagem original. Confirma. Trato 4207, então efetua o pushback até a saída do Pátio 3, a fim do avião ingressar na Juliette. É, saída do Pátio 3, o avião 4207. zero, pronto. Bruno 556, autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-0. Autorizado a alinhar e decolar 1-0, gol 1-556. Romeu Bravo, Serra Serra, chama o controle em 1-1-9 do Sol 35. 1935, Bravo, Serra Serra. Canal 6200, após o Embraer, Juliette, portão 341. Juliette, portão 3. Victor Hotel Delta, conferência do código 4253. Confirma, você já comprou o uísque? Afirmo, o uísque sem interferência com o eixo da 1-0. Bem, se você gravou o uísque até mais ou menos que sentido, que distância, correção? Vai até o traseiro do Pitaçu, com o controle após dedicar a paralela. Operando, me escuta? Na escuta, Delta. Então, por parte do pitaço, se deslocar, o senhor deveria ir para o pelo setor sul, correto? Senhorita, se é autorizado o uísque, se não, eu cruzo a 1-0 e vou pelo sul. Mas o senhor quer, então, permanecer neste setor oeste, então, é isso? Sim, senhorita, eu só quero ir pelo setor uísque para não interferir com a 1-0. Ah, tá ok. Então, faça o seguinte, mantenha esse setor e aguarde coordenação com o controle. Afirmo, vai aguardar, já tá na série ou aguarda na dor? Aguarda nessa frequência. Ok. 1-5-5-6, decolador 5-4, chama o controle em 1-9-3-5. 2-9-3-5, 1-5-5-6, bom dia. Bom dia. Delta chama controle em 1-1-9, decimal 3-5. Na série, o Vitor Hotel Delta. Já, já 1-0-9, pra você. Seu centro de luz, confirma se faz na litoral sul do aeródromo. No subestimal 95, ajuste chama 0-4, vamos ver. 0-4, vai ao 2, Índia, conserva no 0, chama 0-9. Obrigado, bom dia, bom trabalho, 4-2-0-7. 4-2-0-7, eu tento apenas um avião, ok? O mesmo parceiro no 3. Eu falo de 4-2-0-7. Confirma visual com o balizador? Autorizado, pouso 1-0, vento 1-0-0, graus 1-2-9. Ele pouso, está no 0, Xané 6255. Foi 1-0-9, a mensagem foi sobre o modelo full, repita. A mensagem foi sobre modulada, por favor, repita a mensagem. Confirma o comandante? Ela Lima. Reporta 500 pés, confirma 500 pés. Autorizado o táxi até a Oscar, chama o ponto de decolagem no ponto de espera da 17, o Guardião 09. O instalador, muito bom dia, o 4207, está chegando o ponto de espera 10, pronto, e vai comprar a frente. Tente o 4207, mas o ponto de espera. O ponto de espera, 4207. Tampa, Xanã 625. Torre, confirma, vento. Vento 090 graus, 120, Xanã 6255. Obrigado. Guarde 109 agora para a decolagem de aeronave na Constituição Sala 10. Guarde 109 autorizado ali, 97 a ponta falando para a decolagem. Colagem com o azul, 1100 graus, 129. Já está calado, seu azul, 0. Ele está mexendo no meu teste, está autorizado. Azul 4207, decolador 1500, chama o controle 119-35. 935, bom dia amigo, até mais. Salvador, bom dia, Azul 4082, embaixo travado, sinal da 1. Azul 4082, já está? Ciente, livre pouso, só corrigindo pista 10, Azul 4082, obrigado. O solo 104, luta direita, chama solo 219. Direita 219 com solo 2402, boa. Solo Salvador, boa, azul 402, quebrou. Azul 4082, Maxime Alfa, patente da Juliette. E a Alfa chama antes da Juliette, 402. Azul 4082 na Alfa, antes da Juliette. Azul 4082, táxi via Juliette, portão 1. Via Juliette até o portão 01. 4082, boa. Porteia dentro de uns 10 minutos, assim que tivermos chamaremos. É, mantenha a escuta, assim que tivermos o plano chamaremos. Salvador, achando a minha 213, tem que dar até com autorização Galeão 30. Previsto da Helder Deirume, aguarde cópia. Aguarde a minha 213. Confirme, gol 864. H, 502, autorizado, chama para o táxi. 502, autorizado, acionamento, boa noite, minha mãe. Cotejamento correto, chama para o táxi. Segue na frente da rotatória, reporta na vertical. Golo 962, um solo 07, luta direita, chama-se número 1, 9, que da rotatória, visão com campo, afastado 6 milhas. Estou aí, boa tarde, 32, 16, final da 10. Já 32, 16, com circulação, 2010, 1010, 1010 graus 8, 9, e o que é real, 1094. 14, livre, pouso 1-0-3-2-1-6. Privado Galeão, nível 360, via P November 857, saída da El Lideirume. Decola do 1-0, curva direita, controle 1-9-35, aciona 5464, coteja. Galeão 360, autorizado, P November 857, da El Lideirume, decola do 1-0, curva direita, controle 1935-464, entrega 2-1-3. Fechamento correto, chama para pushback solamento. O 4076 da Azul. Azul 4076, continua a pressão, número 2, que é legal, 1014. 1014, sente o tráfego à frente, 4076 da Azul. Guardião 01, informa o teu segundo tráfego na final da 10, está presente, inicia e espera. Com curvas à esquerda, reporta a interceptão na final da 17, Guardião 01. Guardião 01, reportará a frente, a espera, a curva da esquerda, sinal 09, está tudo, 09, na final, 01. Guardião 01, informa o Solo 20, liga direita, chama solo. Chama 219. 219. Azul 4076. Quem negar 10? Chama 4, vento 1-0-0 graus 109. Então, um tráfego, faz um rotativo. Já autorizado o final 17, não interfere com o sol aproximação. Autorizado o pouso 10. Sente o tráfego, espero 76, livre pouso, pistão 10. 76 da Azul. Informação Quebec, autorização em jato. 771, continua aproximação, aguardando autorização de pouso, que ainda dá 0-1-4. Continua aproximação, aguardando autorização para pouso, com ajuste no 0-1-4, 771. Mais de 101, já avistado, já presente autorizado, sinal direto do André Aero, vento 100 graus, 109, se porta no solo controlado. E sinal direto para o Fábio André Aero, funcionando no solo controlado, guardião 101. Alvador, boa tarde. Oi, é Fábio, já vou, ponto 0, 0, pronto. 1864, mantém o ponto 0. 1864. Vente 2704, aguarde para a cópia, saída prevista coral. Pessoal, número 219. Antes da Alfa, 219, agora na Eco 4 pelo 076. Na Eco 4076. Segue Airbus Capitão via Alfa, mantente da Juliette. Segue Airbus, antes da Juliette, via Alfa 407. Sulemi 140, autorizado para o SPEC, somente chama para o táxi. Autorizado, reforma para o táxi, pois também tem a outra 40. Nível 360 via Upper Zulu 44, saída da Euleda Bidev. Decola da 10, curva à direita, controle 19 decimal 35, aciona 55 no 1, no coteja. 360 aprovado, via Upper Zulu 44, da Euleda Bidev. Decola da 10, curva à direita, 1935, 551 no 1, no coteja. Série 2704, campo para 4. O cotejamento correto, chama para o prospecto sonamento. Na 24, na 62. 02704, autorizado Vitória, nível 100, via Golf 677, saída Coral. Decola da 10, curva à direita, controle 19 decimal 35, aciona 5457, coteja. Correto, chama para acionamento. Autorizado, chama para o táxi. 3206, Santa Juliette. Em seu portão é o número 4, aguarde liberação do acesso. 3206. 1864 visual, contrato na contínua final, até a da azul, após passar indo mesmo, ele mantém a cabeça no meu zero. Passagem do carro, agora em patente, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 771, consideração 25, livre direita, chama solo, 1219. Livre direita, solo, 1219, ajuda 771. Já está atualizando aqui, está ajudando 771. Formaria livrando. Aguarde, passa, 44, 60. Enter. 1864, vento 130 graus 79, livre decolagem 10. Decolagem 1-0, bom, 8-6-4. 8-3. 40, Saesp, ao 283, 4 horas, retorna São Salvador. 283, altímetro 10 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, 8, décima 9, 5, com voo. 0, ponto 8. 3216, observa o chinês saindo do pátio, segue via Juliette para o portão 4. Tem, Juliette, 4, 3, 2, 3, 2, 3. Companhia Nacional R2318, ali mantém, cabeceiro no zero. Gente, após o lado da companhia, ali mantém no zero. Chama solo 1219. 219-2704. Taxi via Alfa, seguindo o Oceanair, mantém posição em cima da Juliette. Ingressando na Alfa, apoio o Oceanair e o Mandela posição na Juliette, 2704. Lembra 356, seu portão é o 612, mantém posição em cima da Juliette, aguardando a liberação. 612, aguarda o Oceanair 356. Torre, o Papa Romeu, Vitor, até o Delta. Papa Romeu Vitor, hotel Delta, no salão de Itapuã, depois a gente tem o jogo no cruzamento, tá final da Nazaré, repete lembrando. Está cruzado, senhor, vai fazer uma filmagem próxima ao shopping de Salvador, mais próximo do aeródromo, e cruza mais próximo. Não, decola da 1-0, curva à direita, controle 1-9-35, aciona 5-5-2-4, coteja. Delta já está próximo do aeródromo, vai efetuar o cruzamento, se autorizado. E aí, se autorizado, cruzamento da final menos zero, repórter Luiz Anuiz. Atenção direta, Rimar? Afirmo. Gente. Posição 6. Eu acho que o táxi